Siga o AT-72 da passaria da sua direita, sua frente, gol no 887. Cliente, livre táxi, vai seguir o passaredo, gol no 867. Campinas, repita aí, autonomia e POB. Ah, é 118 POB, 198. Campinas e autonomia é 4 horas. Cliente, livre táxi, ponto de espera no zero. Vai aportar, ponto de espera, 1867. Solo Salvador, aquele cordial, 13805 na ponte 05, tá ciente da Romeu? 13805, ciente, aguarde copo. Aguarda. Salvador, é o 5474 de Aldeia. Ciente, para o nível 050-5474. Sabatango Romeu Tango Delta, serviço radar terminado, 65 milhas, Nordeste Salvador, Samara Caju 1203. Ponto zero no zero, 32 no meio, linha decola, piscina zero, vento uma centena, 1 no 8, nós. Autorizado alinhamento, decolagem da estação 3 Bravo. Bom dia, Torre Salvador, passaria 2230. Podemos alinhar a rolagem do colega da TAM? Afirmo, após a rolagem do tráfego da TAM, alinha, TAM. 009, reporte visual com local de pouso, Romance Cabravo. Confirme, trator? É o gol, 1867, boa tarde, já tá pronto para decolagem, após o passaredo vai estar autorizado a olhar e manter? Aguarde um minuto, gol. Sim. O Salvador é o seguinte, o 490. Adiante. Vou confirmar que ele é preciso, o pessoal da Carolina. Chame Centro Recife, 1260 e alterne 1288. Qual o nível para Petrolina? Seria o 200. Gente, a rota? Não tem navegação, né? Só gostaria de saber se é previsto, caso já tenha. A princípio lotar, mas teria que saber a rota exatamente para definir. Ok, só estou na resposta para autorização do carro. Solta 3805, já está pronto aqui. 5. Tem condições de puxar e copiar durante. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper 10, SMAP, direto ao Wake, direto Mike India Alpha. E após Mike India Alpha com Upper Zulu 44, confere? Negativo, não é o que a gente tem aqui, a gente... Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Ciente, agora a coordenação com o centro. Aguardando. Oi, 867 ali mantém 1-0. Ali mantém, 67. Aproveitar 3-2 na meia, filho da mora. Então, 3-2 na meia, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 370, saída da mora. 370, filho da mora. Declara os 4-0, controlando 208. Vou chamar um 208. Obrigado, amigão. E até amanhã, se Deus quiser. Teste para 2000 com 1009, reportar estabilizado 5474. Rota 3805, que tem um montante de fevereiro que justamente deve seguir essa rota preferencial. Gente. TAM 3805, o senhor informou aí a respeito de que deve constar numa publicação, não é isso? Estou ciente dessa informação, porém a gente trabalha aqui, o senhor deve saber, com autorização automatizada. E acontecendo qualquer divergência no plano de voo, aí eu tenho que voltar ao sistema anterior, que é ligar para o centro de Recife e dirimir a divergência. É isso que a gente está fazendo agora. Não, tranquilo, a gente sabe, eu só estou passando essa informação para o senhor, que é o que a gente tem aqui na documentação da aeronave também. Não é só uma coisa de comum acordo. Certo. O que o senhor tem aí é antes do 1-0, né? Firmo, pide e depois segue por, é por dentro, não é pro Bravo Hotel Zulu. 230, subindo 180. Você na 6315. Afirmativo, pista nas liberada. Sim. Controle 2230, passarelo solicita. Solicita. Autoriza-nos voar direto Arbor e você pode, por gentileza, coordenar com o centro, Arbor direto Vitória da Conquista? Após Arbor, está autorizado direto Vitória da Conquista, passarelo 2230. Muito obrigado. Centro TAM 3216, por gentileza, coordenar a proa da posição para ti. Aguarde. Gol 964, boa tarde, autorizada chegada a mar e desça para o nível 050. Inicialmente mantenha chegada, gol no 964. Isso, ajuste no 009. Isso é no gol 1867. Mantém por até 3000, chama controle 120.8, decolada aos 44. pelo Pro até 3.000 pés, 1867 de 1208, boa tarde. Para 3216 da presente, vou ir direto a Buco. Direto a Buco, obrigado. Salvador, é o Gol 867, boa tarde. Gol 867, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbo. 7, fomos estreitando até 3.000, até 3.000 na prova da colagem, já pode curvar à direita? Afirma, após 3.000 direita, o Gol 1867. Ok, após 3.000 direita na Arbo, subindo até o 360, 67. O Xanai 6315, autorizada a chegada, manda essa para o nível 060. Número 3 na aproximação, o Xanai 6315. Ninja Tango Eco, serviço radar terminado, 57 milhas, Nordeste Salvador, Xanai Aracaju, 1203. Autoriza o Gol 1867, voa à posição Arbor. Gol 1867, autorizado direto Elefa. Elefa, obrigado. O Xanai 6315, redução para 250 nós, número 3 na aproximação. Tá 3216, Xanai Centro Recife, 12545, alterne 12685. Ui, Elécio, 5474. Trip 5474, complete sinal, Sami Torre, 118, decimal 6. 18-6, boa tarde, obrigado. Boa tarde. É, pausadamente, essa ponta aqui, se for demorar muito, de repente a gente aceita. 5474, continue a aproximação, reporte embaixo travado. Portará, baixar travado, 5474. Oi, Xanai 6315, o senhor declara emergência? Não, não. Confirme? Negativo. Então, esse é o número 2 agora na aproximação. Já baixou e travou? Agora, baixar e travado. Livre pouso no zero, vento uma centena no 7 nós. O ajuste no 009. No 009, uma centena com 12. Autorizado pouso, 5474. Seria pra voar na rota que o senhor tá propondo aí. Mas é que o centro não tem, então ele tá verificando o que que vai fazer. Ah, tá bem, então, pra gente aguarda. Gol 964, desço para 2.000 pés, ajustando 009, livre das restrições de altitude. 2.000, 1.009, livre das restrições, 964. Gol 964, informa o tráfego 12 horas a 17 milhas, o Alfa Tango 72, cruzando o nível 095 para 180, rumo sudoeste. Gente, 1964. Passarei 2230, informo tráfego 11 horas, a 15 milhas, no Bravo 738, cruzando o nível 100 para 2000 pés, rumo ao Nordeste. Tá certo, passarei 2230. Olha, 63195, pode voar, dona? Autorizado, essa não é 6315. Tá, 6315. Salvador, boa tarde, foi o que eu fiz, né? Trip 5626, sua identificação. Gente, boa, 5626, 340, passou o ponto. Trip 5626, contato radar sobre a posição Conde, foi bom se reporte Miguel de descida. Voando Conde, mantendo 4-0, camarada. Voe Bonf. Bonf. Gol no 964, dá presente, voe direto Duna. Proa de Duna, no 964. 5474, levou. Solo 5-1, solo 2-9, 4-7-4. Para. Solo Salvador, o trip 5474, levou. Salvador, trip 5474. Trip 5474, autorizado táxi, via Alfa e Juliette, pátio 3, portão 4. Juliette, autorizado Alfa e Juliette, pátio 3, posição 4. Trip 5474. Papapá, Mike Eco Delta, guarde. Para 2209. É 12-9-3 ou 9-5? Papapá, Mike, Eco Delta, confirme intenção de decolagem de que pista? 1-7 ou 1-0? Mike Eco Delta, confirma o voo para Manati ou local? Noite 67, pode passar as contas do centro, cara? Boa noite 67, Sano Centro Recife, 1260 e alterne 1288. 1260, 128-8. Boa tarde, 1867. Boa tarde. Confirme, Delta, copiou? Centro Recife, 1260 e alterne 1288. 260, 288, 2260, obrigado. Quais são? 18-6, 18-62. Na 6315, desça para 3000 pés, ajustando 009. 3000 pés, 19, o 6315. Ah, é porta, pronto, Max Delta. 1099, por 63. 1009. 09, grande. Juliette, né, 6315, redução para 1909, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilidade. Portada estabilizado, 6315, 2000 pés, desça. Guarde. Praça de Salvador, 8450, informação Romeu, para cópia autorização de produção. 3490, aguarde a cópia. Tá 3205? Tá 3205, prossiga. Poderia confirmar completa autorização, boa saída, aerovia, vai desmontar aqui a nossa divulga. TAM 3805, autorizado até Guarulhos, via UPZULU 10, SMART DCT AWAKE, DCT MIA, UPZULU 44, conforme rota, saída da EL, letra bridge, decola da 10, curva direita, nível autorizado é o 340, aciona 5004, frequência do controle 120.8. Ok, então autorizado 340 para Guarulhos, via UPZULU 10, até SMART, após direto ao WAKE, após direto via, após UPZULU 44 até Guarulhos, saída da Elmeda Bridge, transponha 5004, motorista 208, da 3205, pronto para o pushback de acionamento no portão 5. TAM 3805, confirma posição UPZULU 10, SMART. É, avião, conforme já cotejado, UPZULU 10 até SMART, é isso? TAM 3805, cotejamento correto, reporte pronto para acionar e pushback. Ok, já estamos prontos no portão 5. TAM 3805, livre acionar, autorizado pushback. Reporte pronto para o táxi. Botaremos táxi na 3805. Estabilizou, acionar 63, 95. Acionar 63, 95, completo final, chame torre, 18 decimal meio. 86, grato. E hoje, acionar 63, 95, boa tarde. Aqui. Salvador, acionar 63, 95, boa tarde. 63, 95, formarei vista livre, número 2. Vai dar 63, 95. Tribo 5490, pronto para cópia? Afirma, tribo senhorita, pronto para cópia. Tribo 5490, autorizado até Petrolina, via DCT, Petrolina, saída Momo, transição flock, autorizado nível de voo 200, aciona código 5025, frequência do controle 120.8. Decola da 10 com curva pela esquerda. Não copiou qual é a transição. Confirma 35490. Eu vou cotejar tudo, mas não peguei a transição. Confirma, por favor. Tribo 5490, sente. Ô, senhorita, eu não copiei qual é a transição. A transição é boa, mas qual é a transição? Tribo 5490, transição flock. Copiado, autorizado direto, Petrolina, bombo, transição flock, acionamento 2025, transporte 208, decolada 10, transporte 35490. Na 63, 15, checa trem, vento 100 graus, 169, autorizado pouso, pista no zero. Decola, livre pouso, 10, 63. Afirmo, 4.000, 10009, 35625. 4000 na 009, 5626. Pátio 1 no portão 2. Alfa, Juliette, Pátio 1 pro 2, comandado 64. Mike Delta, linha e mantém. A linha e mantém, aeronave curta final no zero, Mike Delta. Solo TAN 3805 está pronto para o táxi, 169 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando o galeão. TAN 3805, com 5 pessoas a bordo e autonomia. 169 a bordo, 4 horas de autonomia, TAN 3805. Move direita. Entendi, 169, Galeão, 3 horas e quanto? 4 horas, senhor. 4 horas. Livre táxi, segunda direita na Índia e Alfa, transferência para a torre. Desculpe, a gente está perguntando toda hora que, além de estarmos em instrução, tem um ruído, nível de ruído aqui alto, ok? Está tendo uma reforma aqui e isso dificulta. Sem problema, estamos aqui para nos ajudar. Segunda direita aqui, depois Índia e Bravo, no ponto de espera, torre 1862, já confere. TAN 3805, Índia Alfa. Transferência, boa tarde. Índia Alfa, transfere. Obrigado, boa tarde. Solo Salvador, Chané 6315, boa tarde. Mike Eco Delta, teclado 08, controle 20, décima 8. 08, Delta. 63. Controle, papapá, Mike Eco Delta, boa tarde. Mike Eco Delta, boa tarde, mantenha as condições visuais, ajuste no 009. No 009, ciente, solicita 1500, pro direto Maratim. Autorizado, reporte 20 milhas fora. 20 milhas, reporta, Delta. Pátio 1. Alfa, CDS, portão 3, 63. Redução a 009, redução para 2109. Azul 41 no meia, desça para 3000 pés, redução 1009. 3000 com 1009, azul 41 no meia. Salvador, excelente tarde. Está 3805, ponto de espera, dá 1-0. 3805, além da cola, pista no 0, vento 100 graus e no 69. Além da cola, só confirma aí, 5004, transponder. Só confirma o quê? Transponder, 5004. Afirma. Obrigado. 4 na aproximação. Trip 5626, federação para sinal ILS, curva esquerda para o A200. Esquerda 200, 5626. Obrigado. Ah, 3805, decolado 07, controle 120.8. Controle 108, boa tarde, tá? 3805. 5626 para o curso do localizador, esquerda 140. Esquerda 140, para o localizador 5626. Azul 4196, da presente Voiduna, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, posso estabilizar. Está presente Duna descendo para 2000 pés, azul 4116, reportará estabilidade. Controle de Salvador, um cordial boa tarde. Está 3805 passando 1500 pés. Está 3805, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 340, voe direto Leda. 340, direto Leda, agradece. Está 3805. Confirma a última aeronave? 5490 para a polícia que acionar o pátio 3 da polícia. 5490, livre acionar, autorizado pushback. Reporte pronto para o táxi. Reportado. Estamos exados 5626. 5626, complete sinal, Sami Torre 1186. Torre no 1865626, bom dia, obrigado. Gol no 885, redução para 1909. 90885. Salvador, trip 5626, boa tarde, passou externa, trem bate Salvador. Trip 5626, vento 100 graus, 1-69, autorizado, pouso, pista no zero. Telepouso no zero, 5626. 9074, aciona identificação, desça para nível 050, autorizado chegada Mari. Gol 1885, desça para 3.000 pés, QNH 1009. 3.000 no 0089, no 885. Mais calmo, grandão. Gol 1164, desça para nível 060, QNH 1009, autorizado chegada Mari. Autorizado táxi para o ponto de espera. Na pista 10, via Pátio Índia, torre em 118.6, QNH 1009. Gente, pelo Pátio Índia, ajuste 1009. Alterna, modificando a nossa autonomia para 4 horas e 10 minutos. Salvador, boa tarde. 4116 estabilizado no X-Ray. Azul 4116, continua a aproximação com a área de salida. 3626, solo 12, solo 121. 626, confirmando solo 12119, solo 12. 219, 356. 85, desça para 2000 pés, QNH 1009. 2000 no 009, 185. Gol 1885, autorizado ILS, reduza para a velocidade final de aproximação. Reduzindo 885. Salvador de 35626. Confirma? 5626, autorizar o táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, portão 2. Alfa, Juliette, pátio 3, portão 2. 6141, atingiu 0.0. 6141, desça para 3.000 pés, QNH 1009. 1009, até 3.000 pés, está mantendo 259. Quente, Oxané 6141. Estabilizado no 885. O no 885, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 612. 86, obrigado. Confirma que essa decolagem, pista 10 ou 17? Já tá fazendo um pedido aí pra mudança de rota? Tô 3805 agora. Guarda. Oxané 6141, visual do setor, senhor. Poderia prosseguir para 2000? Oxané 6141, desce para 2000 pés, QNH 1009. 009 até 2000 pés, 6141. Oxané 6141, reduz a velocidade para 2209. Reduzido para 220, 6141. Gol 9074, reduz a velocidade para 2509. 250, 9074. Gol no 164, reduz a velocidade para 2509. Decolagem, terá condições de decolar imediata após o pouso do azul. Ok, mantém o ponto de espera aguardando. A aeronave já passou o ponto, o Mark 2 está no 490. Após a aeronave da Gol, o Boeing na final ali mantém. Ok, mantendo a posição, 490. Oxané 6326, controle Salvador, aciona identificação, desça para nível 070, CNH 1009. Solo 16, direita solo 2019. 1219, vai chamar o azul 4116. 1885, vento 100 graus, 159, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, gol no 885. 3490, ficando após a aeronave da final, alinha e mantém, cabeceira no zero. 490, após a aeronave da final, alinha e mantém, 4490. Tá confirmando o vento no 885? 100 graus, 100 graus, 159. Vente. 4116. No PES, QNH 1009. Quente, Mike Serra Golf, reporte pronto para cópia. 36 é autorizado, desça para 5000 pés, QNH 1009. Via direto, saída árvore, autorizado nível de voo 080, aciona 5031. Frequência da torre 118 decimal 6. Papa Romeu Mike Serra Golf, o cotejamento está correto, aguarde para a transferência. Mike Serra Golf, eficiente, livre acionar, chame torre, 118 decimal 6. Eficiente, Mike Serra Golf. O 1885, solo 18, direita solo 21 decimal 9. 219, 18. Boa tarde, boa noite, obrigado pela oportunidade, né? Confirma a aeronave? Voo no 885, lembrando das pessoas. Voo no 885, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 885. Salvador, Xané 6141 e LF de X-Ray. Xané 6141, informarei que está livre. É 141, continuando. O Oxané 6141, continua a aproximação, informarei que está livre. Ah, copiou, 6141. Oxané 6141, vento 100 graus, 169, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista 10, Oxané 6141, grato. Trip 5490, da Colado 19, controle 120, décima 8. 1208, Trip 5490. Gol 1164, desce para 2000 pés, QNH 1009. Controle Salvador, Trip 5490, da Colado. 5490, contato radar na decolagem, suba para 210, saída mão. Correção para 2000, para nível 200, saída mão. 200, saída mão, amor, TP 5490. Estabilizado, voo 9074. Voo 9074, chame torre, frequência 1 noite, decimal 6 dúzia. 26, exato. Torre Salvador, boa tarde, voo 9074, uma milha e meia dúzia, certo, baixo pra lá. Voo 9074, ciente, com a pista livre. 74. Papa Juliette, 8. Solo 219. 219, esse não é 61, Patrão. Gol 9074, 100 graus, 159, autorizado pouso, pista no zero. Sempre pouso no zero, 9074. Pate 1. Posição 9, pate 1, gol no 8. Só a lua, chega bem 1 com a tona, ingressando alto. O 1885, ao passar o través do portão 08, observe viatura follow. Afirmativo, através 08, via follow. Patona alta. Confirma? Oxané 6141 na alfa. Oxané 6141, autorizado táxi via alfa. Juliette, portão 6, pate 1. Alfa Juliette, portão 6, pate 1, Oxané 6141. Localizador, gol 9164. Gol no 1164, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 62. 386, gol 9164, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 9164. Gol 9064, gol 9164, chame torre, frequência 1 no 8, está livre. Aguardo, gol 9164. Papa Uniforme, Serra, Serra, Foxtrot, confirme intenções. Solo foi 25, solo 219, 9074. 219. Gol no 164, 100 graus, no 69, autorizado pouso, 62. Primeiro pouso, gol, 164, 190. Juliette, pate 1 no portão 10. Alfa Juliette para 10, 9074. 0, autorizado chegada Mari, QNH 1009. Oxalé 6315, aguarde para a cópia. Guardando, seria previsto da Olho da Bridge? Afirmo, da Olho da Bridge. Oxalé 6315. Confirme? Obrigado. Autorizado o procedimento ILS X-Ray, desça para 2000 pés, QNH 1009. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportará X estabilizado, Oxalé 6315. Autorizado, Senão, reporta X, Max, Sago. 5, autorizado, Guarulhos, via UP Zulu 1-0, bridge, UP Zulu 1-6, conforme a rota do plano, saída da El Leda Bridge, decola da 10 com curva pela direita, autorizado nível 360, aciona 5032, frequência do controle 120.8. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, Alpha Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após 13 postos. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5032, Oceana 63, nosso. Oceana 63, 15, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento e pushback. Tamo lá, no 0363. Squadron 02, prossiga. Companhia Uniforme Serra Serra Foxtrot na escuta do controle de Salvador. Confirmando, vai prosseguir Nelson, é isso? Ok, Guardião 02, reporte plano da colagem. Guardião 02, vento 100 graus, no 69, precisado decolar com o piloto para o Tapuã. O 2 está autorizado a decolagem com o piloto fora do Tapuã, vento 100 graus e no 69, a porta está fora do solo. O 1164, solo 28, solo 21, decimal 9. 1164. Boa tarde, Gol 1164, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 11, pátio 1. O 02 fora do solo. Guardião 02, decolado aos 29, controle em 20 decimal 8. 120 decimal 8, grato. Salvador, o Oceané 6142. Oceané 6142, aguarde para a cópia. Se aguardando, é Pucaracaju? Afirmo, Pucaracaju, Oceané 6142. Obrigado. Rádio 102, mantenha-se em condições visuais, QNH1009, confirme nível. Confirma por 02? Guardião 02, confirma a altitude. A 1 no meu pé para Ilhéus. No momento, o corredor acerto. 164, ciente, siga o follow. Ninguém então. 6326, autorizado o procedimento ILS X-Ray, chame torre, frequência 1 no noite, decimal 62. 86, boa. Oi, Alexandre, Salvador, boa tarde, Oceano 6326, estabilizado, ILS X-Way. 6326, boa tarde, informarei pista livre. A gente aguarda pista livre, né, 326. Golf, autorizado, alinhar e decolar, pista no 7, 100 graus e no 69, a ponta inicial. Ciente. Região 02, mantenha 1000 pés no corredor acerto. 1 mil pés, corredor acerto. Na 6326, vento 100 graus no 69, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, será 6326. Oceano 6142, pronto para cópia? Siga. Oceano 6142, autorizado Recife, via Upper Whiskey 58, saída Puca, transição Aracaju. Autorizado nível de voo 350, aciona 5052, frequência do controle 120.8. 350 autorizado, por isso 52, Puca, Aracaju, 5052, aciona 208 o controle. O Xané 6142, cotejamento correto, reporte pronto para acionar e pushback. Para. Salvador, Mike Serra Golf decolado, mantendo a proa. Papa Romeu, Mike Serra Golf, contato radar na decolagem, suba para 2000 pés, após 2000 pés, vou ir na proa de árvore. Sinto para 2000 pés na proa de árvore. Após 2000 pés na proa de árvore. Quanto possível, se houver a possibilidade antes de conclusão dos 2000 pés, eu agradeceria. Gente, Papa Romeu, mais Serra Golf. Para 60, 19966. Gol 1966, desça para 2000 pés, QNH 10009. 2009.